já vem trazendo a homenagem aos papais. Vamos lá. Pra você que não tem o seu papai, sente aquela saudade do teu papai. Você nunca deixou de existir pra mim. Foi pena eu não poder te dar mais amor. Eita, papai. Você não escutava o que eu falava. DJ Rebelde. Nem dava chances pra eu te ajudar. Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo mundo. Ao teu lado quase nada existia. Com tristezas eu chorava a minha agonia. Você fazia parte dos meus sonhos. Lutava dia a dia sem parar. A homenagem aos papais aí. Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. Ai, meu pai do céu. Meu pai, porque você me abandonou. Ainda tinha muito pra te dar. Meu pai, porque você me abandonou. Ainda tinha muito pra te dar. Parabenizar a todos os papais. E pra você que não tem o seu papai, você que perdeu, só fica aquela saudade, aquela lembrança boa, aquela que marcou. A homenagem aos papais. Fala, Fernando Bombozeiro. Você fazia parte dos meus sonhos. Vamos lá. Lutava dia a dia sem parar. O maestro da saudade. Mas a fatalidade foi chegando. É, mano, quando veio. E a morte sorrateira te levou. Meu pai, porque você me abandonou. Ainda tinha meu amigo Vavá pra te dar. Aí, Vavá. Meu pai, porque você me abandonou. DJ Rebelde. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora recordar! Alô, Porto de Marés, como é que é? Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, e é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Meu amigo John John, da gente. Se eu fosse você. Aí do grupo Amizade é tudo. Voltava, valeu, John John. Voltava, e aí, como é que é? Amo, amo, amo, como eu te amo. E o Birubiru, como é que tá? Sou louco, louco, louco de amor por você. Bora, baiano. Amo, amo, amo, como eu te amo. Bora dançar, Porto de Marés, como é que é? Sou louco, louco, louco de amor por você. Saudade! DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde. Silva HG. E a minha? Minha paixão, não consigo viver assim. Bora, Batoré! Distante de quem tá. Igreja que amiga Laiane, também com a gente. E é você. A Lana. Minha paixão. É a Tainara ou o Tainaro? Quando você me faz. Eba. Se eu fosse você. Fala, Tainara! Eu voltava pra mim. DJ Rebelde. Amo, amo, amo. Como eu te amo. Meu amigo Rafael e a André, a gente aí dos Inocentes do Retrô, obrigado pelo carinho. Te amo. Fala, Thiago! Sou louco, louco. Minha amiga Carol, do quiosque da Carol. Você. E a Amélia com a gente. As princesas do Retrô com a gente. Amo, amo, como eu te amo. Rebelde! Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção. E aí, João? Que juntos fizemos a beira. Bora, manjar! Era meu, o meu coração. Havia chama do amor. Que era vida. Eu passando Leandro Supermânico. Ei, galera! Fala, Leandro! Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. Bora dançar! E ao me amar, prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Mete ficha, meu maestro. Quais as estrelas que correm no céu. Chama essa como de galinha Maria. A dona Maria lá na Radional. Mas as estrelas. Só de boa na lagoa, curtindo aí, ó. Vem zap zap. Alô, Maria! Só abraçando toda a galera aí do futebol Resenha. Meu amigo Marcelo, o Charles, o Alex, a Nayara e também a Lândia. Estou. Bora, Lândia! A cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu, o teu coração. Bora lá, minha filha! Havia chama do amor. Era a vida do nosso querer. O maestro da saudade. Você se entregou pra mim como se... DJ Silas, o xerife da saudade da terra minha. Ao me amar, prometeu um amor eterno, sem despedir. Amiga, gente, meu parceiro. Agora, o experiente DJ Valmix. Perdido nas... Fala, Valmix! Quais as estrelas que correm? As minhas amarguinhas chegando da gente. As linhas da barquinha. Quais as estrelas que correm no céu? Sigo a te buscar. Meu amigo Marcos, lá da Toga da Santana, alô Marcos! Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou. É quatro pai! Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor. DJ Rebelde. Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Como um impulso de magia, você tirou-me para dançar. Eu dancei tanto contigo. Júnior dos Caramelos. Consigo esquecer. É o nome da emoção. O seu jeito carinhoso. Ele e a advogada do amor, sua irmã. Hoje só tenho lembranças que o tempo. Fala, Júnior dos Caramelos. Mas eu tenho. O homem do pirulito da Chiquinha. De novamente poder te encontrar. Dali, maestro! Fala, galo! Só pra saber, minha amiga Nath, também a Giovana, lá da Quinta do I. diz que abraçou você. Eu dancei tanto contigo que não consigo esquecer. O seu jeito carinhoso, eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças que o tempo não vai apagar. Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Deixa o Batinho, não chega, né, Gelson? Aqui no palco, alô, Batinho! Grande amiga Suelen e as melhores da saudade, alô Suelen! Vem amor, é do DJ Richard. Sentir meu calor, meu abraço, essa companhia. Por você eu me sinto, eu me acho. DJ Richard, eu sou forte, real, sou maior. É Prime! Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a tintura de nosso suor. No fim, você me traz inspiração, em cada verso uma emoção, tenho você dentro do corpo. Meu parceiro Chico Bimba, o perfumado do Redrô, que é infinito nosso. Fala Chico Bimba, nossa vida é uma lá no Porto de Marés, curtindo em forma de canção. A onda agora é Retrô. Bora dançando, Porto de Marés. Vamos junto. Meu parceiro de Janjarinho também com a gente hoje, somando dessa grande festa. Alô, Jarinho! Feliz dia dos papais pra você, Jarinho! Vem, amor, te sai daí. Vem sentir meu calor, meu abraço. Fala, minhoca! Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. E já ideia com o lado do Negozão. E meu parceiro Aldaí, saudade com a gente. Obrigado, Aldaí. A doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Bora recordar, vamos lá. Meu bem, você me traz de inspiração, em cada verso uma emoção, tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor, a nossa vida é uma flor, e amor em forma de canção. DJ Rebelde! Olha a luz, Jair! Brilha em meu coração, luzes de amor. Meu amigo Thiago e dos Inocentes do Retrô, tá no beijo hoje. Se transforma. Vem comemorar junto com a gente aqui, Deus. Parabéns pra você, Thiago, muitos anos de vida. E tamo junto, meu irmão. Vamos lá. Me trazendo alegrias, você chegou. Bora, baiano. Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz, tenho você, toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim, quero que sempre você aqui. Eu passei no Olavi Santos, lá da Toca da Santana com a gente. Valeu, Olavi! DJ Rebelde! Bora recordando, vai! Vamos lá! Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão Príncipe Negro. Tenho você, toda a ternura. Recorda aí! Que eu procurei, só ao seu lado. Final, até o fim. Quero descer. DJ Rebelde. Você é aqui. Bora, Porto de Maré. Meu amor, não me deixe assim. Vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar. O meu coração pra te entregar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Meu grande amigo Bibi e meu parceiro Bahia, alô Bahia. Toda essa galera abraçando o Deus do Rebelde, hein? Bora dançar, Porto de Maré. Quero viver contigo sempre e te amar. Príncipe Negro, Dali Rebelde. DJ Rebelde. Quero viver contigo sempre e te amar. Pra dançar. Quero você pra tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora, me deixou. DJ Rebelde. Com o coração ferido de tristeza e dor. E vai dançando aí. Só agora eu sei o quanto me enganei. Quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Aí vem a pergunta. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. E quando ela cansar, minha irmã? Vai com Deus, amor, seja feliz. Vai, vai, vai. Porque eu vou ser forte pra esquecer. E Gensilas, lá na Terra Viva, não Gila. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Já faz tanto tempo que você se foi. E eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paz. Vem, deixa amiga Carol. Passo tanto nessas noites sem dormir. E a Tainara das Poderosas. Eu vejo você e outros homens. Sinto a tua presença em meu viver. A Tatá. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereço. Ai, a Natasha Poderosa lá do Mirinaz. E vem viver pra mim. Olha aí, Deus. Como eu vivo por ti. Eu te amo tanto. Nunca não. Volta. Vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Este meu pranto. Bora dançar, Porto de Maré. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. Seu amigo Lapau, com a gente aí, Lapau. Desespero quando penso. Abração ganhoso do Rebelde, Lapau. Bora pra cima! Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereces te sofrer. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti. Eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Oh, olá, família Cusido, com a gente. Obrigado, família Cusido. Este meu pranto. Ontem fui em contra com meu bem. E ontem? Eu ontem fui rever o meu amor. Aí tu chegou lá. O tempo passou. Ela mais linda ficou. E aí, Rafael? Tão doce, tão bela. Cadê o açaí, Rafael? Meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Não pode faltar. Eu ontem fui rever o meu amor. Alô, amiga! O tempo passou. E ela mais linda ficou. Galera da remoçada com a gente. Ela. Abração carinhoso, Legício, do Edilson, do Rebelde. O David. Vamos lá! DJ Valmite e DJ Silas, o xerife da saudade. Já sou o homem. Bora, Laiane. Sempre quis amar. E o Batoré. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Ela casou, porque de tudo ele tem. O que que ele tem? O que que ele tem? Carro, casa e dinheiro. E o Pix também. Olha o Pix, meu irmão. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Ele tá calo duro, mano. Tá galo duro, meu irmão. Príncipe Negro. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa, dinheiro. Cadê o galo? Cadê? E ela quer bem. Não casou comigo. Bora, Rebelde, vai. Porque eu nada tenho. Não casou comigo. Porque eu nada tenho. Música. mano Fernando Bombonzeiro. Oi! Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez, por favor, não vá. E aí, rebelde? Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vá embora. Ô maestro da... Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce. Só pra chegar de hoje, minha igreja amiga Cíntia. Alô, Cíntia! Em companhia do Batman! Fala, Batman! Alô, DJ Rebelde! O maestro da saudade. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez, por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Fernando com a gente. Vem curtir o Ponto de Maré. Obrigado, Fernando. A ti, tu és a flor mais bela do meu jardim. Olha a Natasha aí. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Mariazinha com a gente. Alô, Mariazinha. Aqui, minha flor querida. Olha, sem discriminação aí, o Pirinaide, porque, na verdade, é uma casa noturna de show, gente. Inclusive, toquei muitos anos lá no Pirinaide, como profissional. Aqui, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. Aí é outra profissão. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. É, mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Aí o DJ toca e ela dança. Morena, te darei para sempre o meu coração. Aí o DJ não pode fazer nada, fica só olhando. Betinho, não chega, Betinho! Aqui, tu és a flor mais bela do meu jardim. Bora, Valmix! Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Vivo a te adorar, a ti, minha flor querida. Grande amiga Noga, hein, Noga? Imagina se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. O sol, a lua, e aí, Vavá? Estrelas, minha própria vida também. E aí, Virginia? Te daria. mas e aí, Vanessa? Impossível pra transformar minha intenção. Só parecida, minha flor morena. Olha, vovó, não vai te confundir também. Sempre o meu coração, Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. DJ Rebelde. Alô, Porto de Maré. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso. E aí, Fernando? Falar com você. DJ Bruno das Guargantes. O meu medo se acabou. Ei, Bruno. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Erra, Paulo Negão. Matar meu desejo, te dando mil beijos, sua boca beija. Quero morrer. Adivinha, gente. De tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, sua boca beija. Cuidado, cara. Morrer esta noite de tanto te amar. Ele Negão tem um ciúme doentio. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Meu corpo ao sol. Vai, vai, vai. Nosso banho. É que é um balde, uma dançada com uma garçonete. Amor na beira do rio. Embaixo do céu de anil. E sobre o branco da areia. Só não vale beijo na boca. É macia. Aquele nosso amor de verão. Olha, Augusto! Grande amigo Fernando. Tudo e toda a comitiva da gente já chega no Porto de Maré. Obrigado, Fernando. De amor. Vamos junto, meu irmão. Com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira. Há um banho agora. Amor na beira do rio, embaixo do céu de anil. E aí, Zadoga? E sobre o branco da areia macia, aquele nosso amor de verão. Já, já, Dedilson. Ainda continua em meu coração. Recordando, vai. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Ah. Alô, Alô, Rafa! Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. Olha aí o DJ Silas aí. O xerife da saudade. Sob o teto da razão. Valeu, Silas! Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria em cantar. Só restou na mente de um poeta. Elas vieram mesmo. Esse mundo que é teu reino e faz doer. Como é que é? E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Chama meu grande amigo Kleber Pegador. Alô, Kleber! Passando Leandro e a Leia, o casal super band com a gente aqui no Porto de Moraes. Obrigado! Alô, Clay! Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria em cantar. E aí, Paulo? Só restou na mente de um poeta aquele não desse mundo. E aí, vovô? E faz doer. E vá pra cima, senhor! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer. Vai, Batoré! Dá pra doer! Dá pra doer, Batoré! Dá pra doer! Dá pra doer! Rapaz, que dia é hoje, hein? Hoje é domingo, dia bom. Céu azul. Sol brilhou. Como é que é? Vamos lá! Na praia vou curtir verão. Só um banho agora, só um banho. Banho de mar, bom que bom. Bora ele! Pronto. Bora, Rafa! Show de cor. E aí, Daiane? Belo como a calda de um pavão. Que verão. Olha o batom, leva a parada do Billy Knight, meu irmão. Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando show e traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina. Beijo, amiga Rafa da Pedreira. Tava com a gente lá no Ibiza. Legal. E varada aqui no Porto. Pra mim é normal. Banho de mar, isso é DJ tão natural. Rebelde. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom, bom. Opa! Bronzeou. Show. Bora, Thiago! É por tua conta hoje, meu irmão. Uma calda de um pavão. Que verão, que verão. Bora dançar! Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando show, e traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de natural. Eu trans a menina, trans o bom voleibol. Tomando chope, trans um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu trans a menina. Do Jumaré. Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Vai. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. DJ Rebelde. Bora, Porto de Maré. Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Nega, como a noite. Os inocentes do retrô, eles chegaram pra somar aqui na Legião Retrô. Bora, meus inocentes! Ganhei os seus beijos. Segura, DJ Rebelde! Cheios de desejos. Dá-lhe, princesa! E em seus olhos eu vi acender-se pra dançar uma chama ardente. Bora, vovó! E o seu corpo quente. Já, já chega a tua, meu irmão. Quando abracei, senti DJ Rebelde. Espere chegar o novo dia. DJ Rebelde, a noite está linda pra você ficar. Aí o vavá dá valor, vavá. Curtindo comigo em pleno luar. Este amor tão bonito que me faz delirar. Bora dançar! Pra mim você é tudo que eu sempre quis. Um pedacinho do mundo onde eu vivo feliz. E aí, Júnior dos Caramelos! Seu beijo doce tem sabor de mel. É igual do sono. Seus olhos brilham como as estrelas no céu. Te amo, meu bem, você é a minha vida. Eu lhe peço amor pra não me deixar. DJ Rebelde, espere chegar. Meu amigo Rosana Passos, o novo. Ele, meu grande amigo Mosca. E Mosca, a noite está linda. Homem da Revenções Gonçalves. Aí, Rosana, curtindo comigo em pleno luar. Este amor tão bonito que me faz delirar. Bora, Flávio Buraújo! Pra mim você é tudo o que eu sempre quis. Um pedacinho do mundo onde eu vivo feliz. Olha aqui, já já dente, o Jumbra comandante. Seu beijo doce tem o sabor de mel. Seus olhos brilham como as estrelas no céu. Te amo, meu bem, você é a minha vida. Eu lhe peço amor pra não me deixar. Te amo, meu bem, você é a minha vida. Eu lhe peço amor pra não me deixar. Te amo, meu bem. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora virar bonecas aí que marcaram. Vamos lá, vamos lá. Bora dançar, Porto de Maré! Vou sussurrar no meu ouvido, ouvir. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. DJ Rebelde! Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Liga. Liga. Chuvo frágil, sei. Amanhã é segunda-feira, nós vamos lá no Ilha Bela, gente. Então, o nosso segundo tá marcado amanhã, segunda-feira. Edilson, Edilson, Rebelde, David. E companhia lá no Ilha Bela. E ela me envolveu. Amanhã é segunda. Agora eu tento ser o que eu já vi. E aí, menina da Marguinha? Um lugar pra nós. Vai. Não há um mundo feito pra nós. Vai dançando. Vai dançando e recordando, viajando. Ante o outro e vai. Quando o amor invade, o coração acende. Sai de série e fica cega de paixão. Oh, oh. Carol do quiosque da Carol. Por você eu faço mil. Lá do verão, bagagê. Nunca mais o mundo todo lhe dá. Bora dançar. Momentos de felicidade. Nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Meu amor. De saudade. Vai! Quando o amor invade, o coração acende, sai do sério, fica cega de paixão. Oh, oh, oh, cega de paixão. De paixão. E só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Oh, oh, bem juntinho, meu amor. Se eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe. Olha a Simone dançando as marquetes aí. Momentos de felicidade, nunca mais vou deixar acabar. E aí, o Alavê? Descobri que eu não vivo sem você. Descobri DJ que Rebelde. Eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Meu amor. Descobri. Descobri que eu não vivo sem você. Príncipe Negro. You just know that I love you every time. Toda a família Salga, gente. Curtindo o Moto de Jumarés hoje. Obrigado, família Salga. Baby, you live in my heart. And I know you never. Valeu, meu parceiro Paraíba. But I'll be saying I need you, baby. I love you anyway. Je te déploie, vous avez blessé mon cœur. Je t'aime, I love you, baby. Qu'il est le plus de l'amour. DJ Rebelde, don't forget. Júnior dos Caramelos. É o nome da emoção. Mesmo nessa fase, eu consigo. E aí, galo? Isso é retrô. Meus caminhos e o meu som serão os seus. E aí? Diga-me, já tem aí logo se você me ama de. Ah, vou te amar sem te ferir. Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Meus carinhos, corpo e beijo serão seus. Diga-me, já tem. Thiago do Jujim, valeu, Thiago! Você me ama, please. Bora, Rafa. Só falta o açaí, meu irmão. Churrasco chegou. Difícil demais, mas mesmo assim eu falo com. Bora, Thiago. Amo você. Parabéns, Thiago. Muitos anos de vida. Volta pra mim. Te quero tanto assim. Sem seu amor é tão ruim. E vou chorar. Só quero te amar na hora do amor. Na hora do amor. Penso em você de novo. Cuidado, Lai. Morro por dentro. Bora, Batoré! No pensamento, só é você quem tá. Na hora do amor, vai dar tudo certo. E aí? Bate a tristeza se você não está. Estou sozinho. Fala, Fernando! Gato. Oh, o coração escuta a voz da razão. E até mais. Aí o Bruno viaja, né, Bruno? Enquanto sono. Volta pra mim. Vá. Fala assim pra ela. Te quero tanto assim. Alô, Vanessa. Sem seu amor é tão ruim. Vivo a chorar. Só quero te amar. É tão ruim o cara longe do seu grande amor, né? É verdade. Só é você quem tá. acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Dali Ponto de Maré! Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro. Fazendo DJ Marcos. Não para. Olha, olha, fechando. E o meu olhar. Cadê a Simone das Margantes? Eu encontrei meu grande amor. Alô, Simone! Pode chover, o céu cair, e nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder num grande muro de visões, te encontrarei, meu DJ Rebelde na sequência. DJ Rebelde Saudade. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da. Só o homem lá de cima. Foi ele que nos escolheu. Não foi você. Já faz um bom tempo que você não olha mais. DJ Rebelde. Para as coisas boas que eu faço. Qualquer coisinha, mano. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar. Que sempre eu estou. O nosso grande amigo Tartaruga Tuxê está curtindo o Porto de Maré. Não consigo entender. Olha o Tuxê. Esse mau humor. Oh. De tudo que eu faço é pra agradar. Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. Mas, Juliana, me deixa falando com as paredes. Você não liga, não liga, e não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. No meu sentimento, você não dá valor. Mas só que nunca me deixe ir embora. Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. Não consigo entender. Esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar. Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. E me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. E não quer nem saber. Você, você não quer saber, você não liga, e me deixa falando com as paredes. Você não liga, e não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. A qualquer dia desses eu desisto de você. Eu gosto do jeito que você me ama, DJ Rebelde. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Amar você, amar você, amar você, amar você. Manda tribos. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você no que... Meu parceiro Pimentinha e toda a equipe da curtição com a gente. Valeu, Pimentinha! Abração carinhoso do Rebelde, do Edilson, do Edilson e do David. Só você que sabe me levar ao prazer. Nosso parceiro advogado Felipe. Fala, advogado Felipe. Toda sua. Olha o Tuxê na área, mano. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Bora, Tuxê. Eu adoro amar você. Amar você. É só você quem sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos foi o meu ponto G. Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Como eu adoro amar você. Amar você. Ai, como eu adoro. Agora a gente vai dar uma acelerada na manhã, na manhã, na manhã, na manhã. No Porto de Marés é pra dançar, é pra curtir. É domingão. Já já tem o meu comandante, DJ Edilson. DJ Rebelde. Vai, vai, vai, vai. Alô, Porto de Maré! Eu tô querendo é dançar, me divertir. Ando sozinho, tão carente. Mesmo assim, eu vou sair. Sim, eu sei que tem alguma chance. Grande amiga Cíntia da equipe Sem Limites. Alguém que possa me. Alô, Cíntia, não chega, Cíntia! Ou então você passou por mim e assim conquistou meu coração. Relembra aí! Te convido pra dançar com Edilson e Edielson. Tocando só sucessos que embalam tanto amor. Viajando nesse som, nosso amor é lindo. Edilson, Edielson, solta o som. Harrison Lemos, sucesso. Banda Fitos, a moral. DJ Luiz Cláudio. Eu tô querendo é dançar, me divertir. Ando sozinho, tão carente. Mesmo assim eu vou sair. Sim, eu sei que tem alguma chance de encontrar um novo amor, alguém que possa me amar. Tendo sonho, então você passou por mim e assim conquistou meu coração. É pra dançar! São sucessos que embalam tanto amor. Viajando nesse som, nosso amor é. Meu parceiro Lapau e Hugo. Edilson. Galera do Guamá hoje invadindo o ponto de Jumaré, Sérgio Júnior. Solta o som. Vai, vai. Alô, ponto de Jumaré. Eu passando lá para o Hugo e o Juan com a gente, obrigado! Você chegou. Já já tem meu comandante. Meu coração. Eu passando Biro Biro e o Alex lá do Vale Pancadão. É um show. Som da galera toca de Edilson. Fala, neguinho da Globo Ju. E aí, Fernando? Lembra, é um show. Relembra, vai. Você não para de dançar. Príncipe Negro é o som. Agita. Príncipe Negro é um show. Você não para de dançar. Príncipe Negro é o som. Agita. Se for um sonho, não quero acordar. Sentir sua mão a me tocar. Príncipe Negro é o som que faz a galera dançar. DJ Edilson tocando pra essa multidão. E Edielson é que faz delirar. Príncipe Negro é um show. Você não para de dançar. É o som, é o som. Príncipe Negro é o som. DJ. Agitar. Príncipe Negro. Príncipe Negro é o show. Príncipe Negro. Você não para de dançar. Príncipe Negro. Príncipe Negro é o som. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Isso é. Retro, a emoção, a flor da terra.